tenho fé em mim, sim, é o suficiente. Minha religião é o rap, porque liberta a mente. Fica parado e espera o seu acontecer. Se cê não for até montanha, ela não vai até você. Mesmo assim, nosso povo troca paz por jaz. A gente mata por menos, mas quem morre por mais? Quem luta por nós, quem luta pra campanha, tanto faz, porque aqui só o povo é que apanha. Vacilão, pensa que mundo é pequeno, João. Vencer na vida vai além de arroz e feijão. Tem gente que exagera, que ostenta demais, quer a mega cena pra ganhar milhões de reais. O que eles querem com isso é só te deixar pra trás. E o nosso defeito é tentar voltar atrás. Então reconstrua, vá do zero, nunca é tarde. Tenha coragem, desistir só te torna covarde. Fale o que quiser, enfim, eu tenho fé em mim. E vai ser sempre assim. Eu vou rimando, vou até o fim. Fale o que quiser, enfim, eu tenho fé em mim. E vai ser sempre assim. Eu vou rimando, vou até o fim. Dizem que o mundo evoluiu, exceto pra moça que quando pega abuso comigo ainda esconde a bolsa. Tem medo, acha que de mim corre perigo, só porque na minha blusa tá escrito o artigo. Vai entender, pra que entender? É impossível discutir com um idiota. Não, não me rebaixa o nível. Nem quero ser mais que ninguém, nem quero tentar. Só quero ser eu, ter paz, viver em um bom lugar. Mas mesmo na sua, eles vêm te procurar. Vem com um chamego, vem, vem pra te agradar. Eles vão te conquistar, dominar sua confiança. Depois te prendem na lab, cê não sai nem confiança. Dão um sorriso pra mim, eles apertam minha mão. Falsidade que habita esses seres sem coração. Faz um favor, eles acham que é obrigação. Pra tudo tem um problema, pra tudo tem solução. Fale o que quiser, enfim, eu tenho fé. Eu vou rimando, vou até o fim. Fale o que quiser, enfim, eu tenho fé em mim. E vai ser sempre assim. Eu vou rimando, vou até o fim. Em Pirituba, Mangaló, aqui nos braços da ZO. Já vi muito amigo por artigo errado vira pó. Mais uma vida que se vai, mais uma mãe que berra. Censuraram FC, isso daqui ainda é uma guerra. Católicos, evangélicos, cubanos, africanos, americanos, baianos, gregos e troianos, minas e manos, caráter não condiz aos planos. Não se esqueça que nós todos somos seres humanos. Vejo em rede social, revolução é cursinho de gente que salva mundo, não ajuda nem vizinho. Não conhece um sarau, orfanato, um abrigo, mas compartilha imagem que o planeta tá em perigo. Minha letra é autoajuda, sim. Qual o problema? Diferente de muitos, quero mudar outro sistema cerebral. Não me leve a mal, sou radical. Fala dor, fala, fala, e a favela continua igual. Fale o que quiser, enfim, eu tenho fé em mim. E vai ser sempre assim. Eu vou rimando, vou até o fim. Fale o que quiser, enfim,